vida para que a noite tenha mais cor. Pour ceux qui ont un cœur d'enfant, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde. Estou ao lado de Deus.

escrever uma palavra que tenho de dizer. O meu destino, o tempo encontrar. A minha voz, um gesto respirar. Sozinho a cantar, e muito

Olá, muito bom dia, amigos ouvintes, neste sábado 25 de abril de 2020. Pois, hoje havíamos de estar de festa, havíamos de estar a comemorar todos juntos este 25 de abril. Um baile animado pela rádio com os seus artistas vindos de Portugal estava programado. Mas esta pandemia do Covid-19 assim quis e não é possível. Mas há a possibilidade de o comemorar a outra, mas de uma maneira diferente. Por isso, hoje, o programa desta manhã será dedicado, então, a esta revolução dos cravos, a quem fez que Portugal se libertou há uns anos atrás. Passem um excelente sábado, 25 de abril, com os vossos lá em casa. Ainda temos que lá estar em casa, pois claro. Nós também, na Rádio Arconselho, estamos a emitir das nossas casas até às vossas, para que vocês passem um excelente momento e comemorar assim este 25 de Abril. Tudo bom? Sejam felizes. Há que ser feliz. Portugal será sempre imenso, porque ele é do tamanho da nossa alma. E tudo vale a pena se a alma não é pequena. Nós iremos sempre vencer todas as tormentas, se soubermos evocar bem alto a nossa arte, a nossa cultura, os nossos valores, os nossos heróis. Podem levantar-se, por favor. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas tenho. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo,

Ora vivam. O tempo apaga tudo. Apaga quase tudo. Enfim, para alguns não apaga nada, mas para outros apaga mesmo tudo. Há quem já nem se lembre do que fez ontem. Parece que tem memória seletiva. E por que razão vos digo isto hoje? É por causa do 25 de Abril. No dia 25 de Abril de 74, eu estava em Portugal. Apesar de já ter vivido alguns anos em Angola, ainda era uma criança, tinha 9 anos. E lembro-me muito bem do pós 25 de Abril. Ia com a minha avó à escola da aldeia e os jovens militares do movimento das Forças Armadas explicavam o que era a democracia, como se votava, qual era o papel da junta de freguesia, a Câmara Municipal, os deputados, o Presidente da República. Foi uma autêntica escola da democracia. E eu, sentado no chão, na linha da frente, aprendi com a minha avó o que era um país livre, onde cada um tinha direito a ter opinião e onde todos votavam. Depois disso, eu tinha ainda a missão de transmitir tudo ao meu avô. Ele ficava lá por casa, dizia que não queria saber de política para nada, mas depois tinha de ouvir, e ouvia atentamente, a minha aula. Há muita gente que não se lembra disto. Há muita gente que não se lembra que em Portugal havia uma ditadura. Uma ditadura opressiva, que tinha uma polícia política que prendia quem dissesse mal do ditador. Muitos já não se lembram disto. Muitos já se esqueceram que essa ditadura fez com que Portugal vivesse na miséria. E daí a grande debandada. Milhares de portugueses vieram para a França à procura de melhores dias. Não tinham telemóveis, vinham sem GPS e por vezes apenas com a roupa do corpo, mas com uma esperança enorme de fugir à miséria. Muita gente já não se lembra disto. Já não se lembra que, para sair de Portugal, tinham que fugir, atravessar a fronteira clandestinamente. Tinham que pagar a um passador, porque o ditador os impedia de sair do país. Muita gente já se esqueceu que os pais estavam prontos a pedir dinheiro emprestado para pagar ao passador, de forma a que os filhos pudessem fugir para a França. Antes queriam nunca mais voltar a vê-los do que estarem sujeitos em vê-los chegar numa urna da guerra colonial. Muita gente já não se lembra que Portugal viveu 4 décadas na ditadura. Muita gente já não se lembra que numa manhã de um dia 25 de um mês de abril, os soldados saíram à rua. Podia ter sido para instalar uma nova ditadura, uma ditadura militar desta vez, mas não foi. Foi para trazer liberdade de expressão e de opinião, foi para trazer democracia, porque é no voto que se decide, foi para trazer descolonização, foi para trazer progresso. Neste dia 25 de abril, às 15 horas, eu não vou cantar a grândula Vila Morena à minha janela, mas todos os dias tento contribuir para que o espírito de abril continue. Há muita gente por aí que sofre de amnésia, mas esta é apenas a minha opinião.

coração. Olá, meu Portugal, já tinha tantas saudades do meu querido Augusto que me traz felicidade. Olá, meu Portugal, estou de volta outra vez para dançar e cantar no bailarico português. Olá, meu Portugal, já tinha tantas saudades do meu querido Augusto que me traz felicidade. Olá, meu Portugal, estou de volta outra vez para dançar e cantar no bailarico português. Thank you. levo comigo toda a minha dor, meu Portugal. Quem vive longe é que dá valor, meu Portugal. Já não aguento continuar esta viagem que não tem fim, com a tristeza a acompanhar e muita ânsia dentro de mim. Por mim, no verão, quando este sol aquece mar, sul e norte, mar e terra, é assim. Há um grito lusitano que não sai das gargantas de imigrantes iguais a mim. E os mais velhos, os mais novos, tanto faz, todos juntos sentem a mesma canção. E nos quatro cantos onde a gente está, não se ouve nada mais que este refrão. Adeus França, adeus Suíça e Canadá, Luxemburgo, Alemanha e Brasil. O verão no meu país está a chegar, vou-me embora, chama por mim. Adeus África e América também, Venezuela e Austrália eu vou partir. O coração está-me dizendo que eu já sei, está na hora, Portugal chama por mim. Luxemburgo, Alemanha e Brasil. O verão no meu país está a chegar, França, adeus Suíça e Canadá, Luxemburgo, Alemanha e Brasil. O verão no meu país está a chegar. Vou-me embora, Portugal chama por mim. Adeus África e América também. Venezuela. Na capital, Lisboa. Ai, que saudade do nosso amor ancorado naquele porto distante, na capital, Lisboa. Sonhos azuis, faixa de luz brilhava em nosso olhar, o amor falava. Quero voltar e ver de novo por lá aquele amor, onde andará. Quero rever os nossos sonhos azuis na capital, Lisboa. Ai, que saudade do nosso amor ancorado naquele porto distante, na capital, Lisboa. Sonhos azuis, baixo de luz brilhava em nosso olhar, o amor falava. Quero voltar e ver de novo por lá aquele amor, onde andará. Quero rever os nossos sonhos azuis em Portugal.

todos, eu sou a Sónia Cortês e já podem ouvir os meus temas na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos da Sónia. Thank you.

da saudade. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos! Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estudar. Mas tem um jeito que me deixa bater mal. Gosta de mim, é a valer. Mesmo que não, se tiro uma foto com ele. Não gosta de internet, nem quero Facebook. Eu digo sempre, meu amor, tens que mudar. Chega-te aqui para mim, tua foto tens que sorrir. E bem juntinhos, uma selfie vou tirar. Bailar-se a meu lado, tens que ser comportado e ter muito juízo. Eu sou Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arco em Cielo. Um abraço a todos. Antigamente namorar era melhor. Antigamente era de mão dada. Antigamente era olhos nos olhos, era beijo no beijo, era cara na cara. Mas hoje em dia as coisas são diferentes. Eu passo o dia com o telemóvel na mão. Em vez de namorar, passo o dia a teclar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Ai, como adoro o meu dedo passar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Nem é preciso os namorados namorarem. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Ai, como adoro o meu dedo passar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Nem é preciso os namorados namorarem. Antigamente namorar era alegria. Antigamente sei o que a gente fazia. Antigamente era bem atrás da igreja. Logo vinha o senhor padre. Ai, como a gente fugia. Mas hoje em dia as coisas são diferentes. Ai, passo o dia com o telemóvel na mão. Em vez de namorar, passo o dia a ligar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Ai, como adoro o meu dedo passar. Telemóvel para aqui, telemóvel para ali. Nem é preciso os namorados namorarem. Telemóvel para aqui,

chorar.